Thank you. Salvador, muito bom dia, tá 3286. 3896, hoje centímetro é 0,96, autorizado pouso, pistão no zero, o vento variável com 2 nós. Iniciado pouso na 1-0, tá 3-2-6, tem embaixo travado, 1-0-6 na 3896, sala 40, libera direita, chame solo, 121, décima 1. Chamaram o solo agora, obrigado. 3896. Solo Salvador, bom dia, Santa 3896, Librou, assiste você. 3896, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 08. Via Alfa Juliette para o portão 08, Santa 3896. Salvador, boa noite. É o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo, estabilizado no localizador. Romeu, Romeu Golfo, muito boa noite. Pistão 06, poderia confirmar pouso. Pistão 0. Confirme o vento, senhora, por gentileza. Calmo. Vamos circular e pousar na 17, senhora. Romeu Golfo. Romeu, Romeu Golfo. Prossiga. A suspensão é circular para o 7. Romeu, Romeu Golfo. Então apenas confirmando, no marcador externo irá cancelar o plano de instrumento, prossegue visual para a pista 7. Afirmativo. Cancelando da presente, então, porque estamos passando agora de externo, vamos circular para o 7 e passaremos na asa final da mesa. Gente, o meu, meu Golfo, plano de instrumento cancelado 47, está autorizado, curva esquerda, base pela direita, reporta final 17. Sai, final 17, o meu Golfo. Final, Romeu, Romeu Golfo. Romeu, Romeu Golfo, livre pouso, pistão 97, o vento calmo. Livre pouso 97, Romeu, Romeu Golfo. Romeu Golfo, sala 50, poderia confirmar o PAD que irá prosseguir? Sim, autorizado o backtech, aula estacional, longa da aérea, está a frequência livre.